Há 20 anos atrás, um moço estava andando por uma estrada há horas. E ele estava cansado. Pobre, não tinha dinheiro nem para pegar uma condução. Caminhou muito e procurava uma pousada, um lugar que ele pudesse pernoitar. Foi quando ele viu, à beira da estrada, uma pousada. Entrou e pediu um quarto. O dono da estalagem disse: "Que sorte a sua! Ainda tem um quarto!" "E quanto custa?" O homem disse: "Só 10 reais. "Puxa vida, tá um pouco caro para mim. Quanto o senhor tem aí?" "Eu tenho 5 reais. "Tá fechado. O quarto é seu." E o moço agradeceu muito a generosidade daquele homem, daquele dono da pousada. E o quarto era muito bom. Puxa, dormir num quarto daqueles por apenas 5 reais. O dono da estalagem realmente era muito bom de coração. O moço tomou um banho, mas antes de deitar pensou: "Será que tem algum lanchinho para comer lá embaixo? Uma coisa bem baratinha." Então ele colocou a roupa e desceu. Ele ia perguntar para o dono da estalagem: "O que eu poderia comer por 2 reais? Mas quando ele foi perguntar, tinha um casal no balcão. Era um homem de boa aparência, mas tossia muito, coitado. Ele falava com dificuldades. E o moço pôde escutar a conversa. O homem que tossia ao lado da esposa dizia assim: "Senhor, o senhor não tem mesmo, o senhor não tem mesmo um quarto?" E o dono da estalagem: "Infelizmente não, o último acabei de alugar." E o que tossia dizia: Eu precisava de um lugar. O senhor pode indicar para mim, para minha esposa? Estou muito mal, não aguento mais caminhar." E o dono da estalagem disse: "Infelizmente eu não tenho. Eu tenho só ali atrás, no paiol. Eu tenho ali um lugarzinho, mas é muito desconfortável para o senhor e para sua esposa dormir." E o homem tossindo disse: "Bom, eu não tenho outro jeito. O que o senhor me faria para eu dormir lá fora?" Foi quando o moço, muito compadecido, disse: Com licença, eu estou ouvindo a conversa. Olha, não tem problema nenhum. Eu sou um rapaz solteiro, sozinho. Eu durmo lá no paiol e o senhor pode pegar o quarto juntamente com a sua esposa e passar a noite aí." E o homem, tossindo, disse: "É mesmo? Muito obrigado." E o dono da estalagem: "Não, tudo bem, se ele concorda em dar o quarto dele." E o moço disse: "Lógico que eu concordo, não tem problema nenhum, já dormi em lugares piores, não tem problema nenhum." Então ele cedeu o quarto para aquele casal. De fato, o homem que tossia estava muito doente. No dia seguinte, eles tomaram o café da manhã e todo mundo agradecendo ao dono da estalagem pôs o pé na estrada. Mas o dono da estalagem chamou o homem que tossia e disse: "Por favor, vem aqui em particular." E o homem que tossia: "Pois não." E o dono da pousada falou: "Olha, cuide da sua saúde. Compre remédios." "Mas eu não tenho dinheiro." "Bom, então pegue esse dinheiro aqui. Compre remédios, vai ao médico. Você é tão jovem. Desse jeito você vai morrer, rapaz. Isso vai virar uma tuberculose." E colocou um maço de dinheiro assim na mão do homem que tossia. E quando ele viu, dava mais ou menos 200 reais em dinheiro de hoje. E o homem que tossia agradeceu muito: "Espero um dia poder pagar o senhor." "Não, não precisa pagar não. Eu creio que Deus vai me recompensar." Se abraçaram e cada um seguiu seu caminho. Como eu te falei no começo desta ilustração, isso aconteceu há 20 anos atrás. 20 anos depois, o moço, o primeiro moço desta história, Estava passando por aquela estrada, agora asfaltada e bonita, e dirigindo seu próprio carro. Não tinha ficado rico, mas também não passava mais necessidade. E ele, ao passar em frente à pousada, agora bem mais velha, ele lembrou que uma noite tinha dormido no paiol e resolveu parar o seu carro, perguntar pelo dono da estalagem, saber se ele ainda estava vivo, se estava precisando de alguma coisa. Parou ali para conversar, deu saudades. E ele entrou e ali estava o dono da estalagem, com os cabelos bem brancos, mais gordo, e reconheceu imediatamente o moço. Se abraçaram, e quando ainda estavam se cumprimentando, olha só, quem é que entra naquela pousada? Justamente o homem que tossia, acompanhado da sua mulher e três filhos adolescentes. Que reencontro impressionante preparado pelos mistérios da vida. E todos se reconheceram. Eu não acredito, olha quem está aí. Ô, meu amigo, quanto tempo! E abraça daqui, abraça de lá. E eles se sentaram assim no sofá, que aliás estava bem rasgadinho, velho. E cada um foi contando da sua vida. O moço, o primeiro da história, disse: não, eu me formei, hoje sou um advogado, trabalho, tenho meu escritório na cidade, tenho a minha clientela, vivo bem. O homem que tossia falou: olha, eu aproveitei aquele dinheiro que o senhor me deu, fui ao médico, comprei remédios, sarei, comecei um negócio próprio, era um ferro velho, depois eu fui aproveitando as máquinas, as peças e montei uma pequena indústria e fui crescendo. Hoje eu sou um fabricante de máquinas agrícolas, me tornei um homem muito bem sucedido e devo tudo ao senhor. E o senhor, como é que foi a sua vida nesses 20 anos aqui na pousada? E o homem disse: ah, eu sinceramente, vocês estão vendo o estado dessa estalagem. Eu nunca cobrei de quem precisava, eu sempre ajudei quem estava sem dinheiro. Não fiquei rico não, mas eu me sinto bem comigo mesmo. Não tenho muito dinheiro, também não estou passando fome e eu já estou velho. Aí, o homem que tossia, agora muito rico, disse: pois bem, quando o senhor me arrumou aquele dinheiro para eu comprar remédios, para eu ir no médico, eu disse que um dia iria lhe pagar. Eu calculei, o senhor me deu naquela época mais ou menos 200 reais em dinheiro de hoje. E eu quero te dar, para cada um real, eu quero te dar 100 reais em troca. O quê? É isso mesmo, vamos fazer a conta. O quê? O senhor vai me pagar 100 reais por cada real? E o homem rico falou: isso mesmo, tem aqui 20 mil reais para o senhor. É assim que eu vejo o favor e o benefício que o senhor me fez. Vale muito mais, e o que o senhor precisar, pode contar comigo. E o homem rico virou para aquele homem também agora, o advogado, e disse: eu estou precisando de um diretor no meu departamento jurídico. Pode pedir o salário que quiser, já está contratado. E foi mais uma vez visto ali por todos o mistério da gratidão. Todos se deram bem na história. Todos foram recompensados, porque alguém abriu o coração e, mais do que isso, abriu a sua própria mão. Jesus Cristo disse assim: aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça primeiro para elas. Em outra ocasião, Jesus Cristo falou: melhor coisa é dar do que receber. O reino de Deus funciona assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a medida com que medirdes, disse Jesus, vos medirão de novo. Tudo que você fizer, e tudo que você semear, e tudo que você plantar, certamente você vai colher. Abra o seu coração para o faminto, para o necessitado, para o pobre. Lança o teu pão sobre as águas, como diz a palavra de Deus, porque depois de muitos dias, o acharás.